branca, lua imensa, Maria deita. Nua e branda como as nuvens que a lua enleita. Duas tranças, uma flor e Maria enfeita. Suas mansas curvas cheias que areia aceita. Era noite de verão, vi o amor nascer num sorriso seu. O luar me convidou, o mar nos temperou e ela me envolveu. Nessa rede ela prendeu minha dor civil, minha solidão. Nessa rede eu vi nascer minha liberdade. Tua rede, minha sede, o amor te trouxe. Quero ver o mar salgando teu seio doce. E em cadeias de amor puro viver guardado. Joga areias do futuro no meu passado. Era noite de verão, vi o amor nascer num sorriso seu. O luar me convidou, o mar nos temperou e ela me envolveu. Nessa rede ela prendeu minha dor civil, minha solidão. Nessa rede eu vi nascer minha liberdade. Tua rede, minha sede, o amor te trouxe. Quero ver o mar salgando teu seio doce. E em cadeias de amor puro viver guardado. Joga areias do futuro no meu passado.